Deus quer fazer, ninguém pode parar. Ele faz o impossível por te amar. Faz brotar água da rocha pra te saciar. No deserto manda o maná pra sua fome alimentar. Quando faz, nada fica por fazer. Ninguém pode lhe deter, porque é dono do poder. Esse Deus, quando quer fazer, não existem barreiras pra lhe deter. Faz a terra tremer, a prisão se abalar. Tudo pra libertar quem por ele clamar. Ele usa e faz o profeta entregar. Aumenta a idade quando quer aumentar. Abate e exalta quem ele quer. Aumenta o azeite na pobre mulher. Entra na cova, faz leão jejuar. Caminha no fogo pra lá e pra cá. É o dono do poder, o grande Jeová. Nada fica por fazer. Ninguém pode lhe deter, porque é dono do poder. Esse Deus, quando quer fazer, não existem barreiras pra lhe deter. Faz a terra tremer, a prisão se abalar. Tudo pra libertar quem por ele clamar. Ele usa e faz o profeta entregar. Quando quer aumentar, abate e exalta quem ele quer. Aumenta o azeite da pobre mulher. Entra na cova, faz leão jejuar. Caminha no fogo pra lá e pra cá. É o dono do poder, o grande Jeová. Deus poderoso, quando quer fazer, não existem barreiras pra lhe deter. Faz a terra tremer, a prisão se abalar. Tudo pra libertar quem por ele clamar. Ele usa e faz o profeta entregar. Aumenta a idade quando quer aumentar. Abate e exalta quem ele quer. Aumenta o azeite da pobre mulher. Faz leão jejuar. Caminha no fogo pra lá e pra cá. É o dono do poder, o grande Jeová. É o dono do poder, o grande Jeová. Jeová.